Como se fosse o último. A gente vive correndo demais, deixando sonhos pra depois. Esquece que o tempo não volta, e o amanhã ninguém sabe se vem depois. Então me dá tua mão agora, fez sentir essa vibe boa. Deixa a tristeza lá fora, hoje é o dia, bora, bora. Vamos viver como se fosse o último. Sorri pra vida, mas sem medo algum. Fazer do hoje o nosso eterno coração aberto, sentimento incomum. Vamos viver intensamente, como se não houvesse amanhã. Cada segundo é um presente que a gente ganha e nem sempre vê que é bênção. Tem gente que só dá valor quando o tempo já passou, mas eu aprendi na dor que o agora é o maior show. Então não deixa pra depois o que te faz feliz demais. A vida é feita de momentos e esse aqui não volta mais. Vamos viver como se fosse o último. Sorri pra vida, mas sem medo algum. Fazer do hoje o nosso eterno coração aberto, sentimento incomum. Então não deixa pra depois o que te faz feliz demais. A vida é feita de momentos e esse aqui não volta mais. Vamos viver como se fosse o último. Último, último.